Autorizado, chame táxi, voo 1817. Autorizado, chame táxi, voo 1817. Salvador, bom dia, o Sam, Mike Yankee, Quebec. Mike Yankee, Quebec, pra vocês. Já coordenado com o pessoal de solo da Infraero, pedimos autorização de giro com baixa potência na posição 9 do baixo 3. Gente, Mike Yankee, Quebec, temperatura 2.1. Reportaremos ao técnico. Obrigado. Torre, gol, 1271. 1271, livre pouso, sistema 0, vento. Meia Torre Gol 1817 para o táxi, 132 da bordo, Fernando Galeão, 4 anos. Gol 1817, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa. No ponto de espera do 10, reporte pronto, ajuste 1012. Pátio Uno, Índia, Alfa, no ponto de espera do 10, reporte pronto, 1817. 271, solo aos 37, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 5. Via Alfa, Juliette, gate 5, gente, com os 271. Sete, ali em decola, pistola zero, vento calmo. Decola, vento zero. Salvador, informa o término do giro. É o Mike Yankee, Quebec. Bom dia, bom trabalho. Gente, bom dia. No 7, decola os 41, controle 119, decimal 35, bom dia. Decimal 35, bom dia, gol 8, 9, 7. Bruno 897, bom dia, contato radar, se mantém o nível 360, sai da arma. 360, sai da arma, 897. Uno 897, da presente voo em Sagaz. É, Sagaz, 897. No 7, se mantém o nível 360, Centro Recife no 28, decimal 8, alterno no 260, boa noite, bom voo. No 28, alterno 260, bom dia, boa noite,